fala do trabalho de 30 linhas que eles estão perguntando. Então, eu vou explicar de novo o trabalho que eu sugeri no começo. Sugeri não, esse trabalho aqui, ele é realmente obrigatório. Isso aqui vai ser, durante muitos anos, vai ser a base de orientação para todos vocês. Você vai fazer de conta que, primeiro, que você, durante a sua vida, você realizou o melhor do seu potencial e dos seus sonhos. Você vai imaginar que você se tornou tudo aquilo que você quer ser. Em seguida, você vai imaginar que você morreu e que você é um amigo, um conhecido, alguém que conhece pessoalmente e que está escrevendo um terceiro sobre a sua vida. Quem é esse personagem que morreu, o que ele fez durante a vida, etc, etc. Isso tem que ser feito com a máxima sinceridade e a máxima seriedade que você puder. Não é para fazer brincadeira, não é para fazer uma coisa hiperbólica, não é para dizer que você virou papa, tá certo? Nem imperador do mundo, não é isso não. E a narrativa, ela deve se concentrar mais nas qualidades e realizações pessoais do que na ideia de fama, de poder, etc, etc. Não é para você contar o que você se tornou, mas quem você se tornou, tá certo? E por que este personagem do qual você está falando merece alguma atenção e respeito do destinatário da mensagem. Isso não deve passar de 20 ou 30 linhas, e vocês vão encaminhar isso também. Eu não garanto sequer que eu vou ler toda, mas eu vou ler o máximo que eu puder e farei alguns comentários gerais, não individualizados, tá certo? Na próxima aula. Agora, voltando à nossa temática aí, você vê que uma das características básicas da investigação filosófica desde o início é a busca, não do que nós chamaremos propriamente de certeza, mas a busca da confiabilidade máxima. Quer dizer, você quer obter uma visão clara a respeito dos conhecimentos que você já tem, que permita elevar esses conhecimentos ao grau de confiabilidade máxima, ao máximo possível. Tá certo? E se você observa nos diálogos de Sócrates, você vai ver que esta confiabilidade máxima que ele procura, através do exame crítico dos conhecimentos que se lhe oferecem, é uma confiabilidade que, ao mesmo tempo, a capacidade de prova, ele está procurando algo que possa ser provado, que possa ser demonstrado, que seja, por assim dizer, cientificamente válido, mas é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, e isso é absolutamente fundamental, algo em que ele, enquanto indivíduo concreto, pode acreditar e no qual ele pode basear as suas decisões e a sua vida. Isto distingue esse conhecimento socrático de qualquer coisa que hoje se tenha como conhecimento confiável. Note que hoje em dia, aquilo que posa publicamente como fonte da autoridade em matéria de conhecimento é um treco que se chama ciência. Tá certo? Então, quando você quer encerrar uma discussão, você diz assim: a ciência provou que não sei o que, patati, patatá, patatá. Tá certo? Então, a pretensão da ciência a ter uma autoridade pública é incompatível com a própria natureza da investigação científica. Primeiro, o que é exatamente uma investigação científica? Para proceder uma investigação científica, para inaugurar um novo setor de investigação científica, você separa, você isola um certo campo de fenômenos, tá certo? Baseado na hipótese de que esses fenômenos são regidos por uma uniformidade interna. Ou seja, você observa alguma uniformidade externa, alguma similaridade, tá certo? E supõe por trás dela uma uniformidade interna que possa ser logicamente expressável sob a forma de uma hipótese científica explicativa, tá certo? Ou descritiva, e em seguida você se esforça para encontrar esta unidade interna daquele instrumento. De modo que, em grande parte, a atividade científica é tautológica, porque o que é que determina o recorte dos fenômenos? É a hipótese de que eles obedecem a uma certa uniformidade interna. E o que determina e orienta a investigação científica? É a busca desta mesma hipótese unificadora. Tá certo? Isto é o mesmo que nós dizemos que nenhuma ciência investiga propriamente a realidade concreta, mas ela investiga um recorte hipotético, tá certo? Que em seguida deve ser confirmado mediante a investigação da mesma hipótese. É a mesma coisa que você dizer que a ciência é, de certo modo, um jogo de cartas marcadas. Só que esse jogo de cartas marcadas, às vezes, não funciona. Mas o ideal é que ele funcione. Ou seja, eu acho, dentro da infinita variedade dos fenômenos... Epa. No meio da explicação, é isso, sabe?